junte o povo por sete dias. Cerque a cidade cada dia uma vez. Sete sacerdotes, sete buzinas. Diante da arca os sacerdotes levarão. Por sete dias assim farei. Verás que essa cidade eu te entreguei. Josué, atende a voz do Senhor. E a grande batalha ali começou. Com apenas sete sacerdotes, suas buzinas, uma orquestra se formou. Diante da arca do concerto, que ali representava a presença do Senhor. E a cada passo que eles davam, cada volta abalava, mesmo sem ninguém da fé. Creio que ela quase não aguentava, mas até o sexto dia teve que ficar de pé. A ordem de Deus era o sétimo dia. A sétima volta encheram os pulmões. E ao som da buzina que ali ecoou, se foi na unção que o povo gritou. Creio que envolvido na glória de Deus, a forte muralha teve que implodir na terra. Nosso Deus cumpriu o que fala, canta povo, só o Senhor é Deus. Povo, canta, a muralha caiu. Toma posse agora, Jericó Deus te deu. Canta, Josué, só o Senhor é Deus. Não, não tem muralha que fique de pé. Quando o povo obedece, Jeová aparece. E tudo acontece do jeito que Deus quer. Vai acontecer do jeito que Deus quer. Conforme Ele falou, todo o povo vai ver. Vai acontecer, terra vai abalar. Deus já se levantou, contemple pela fé. Vai acontecer o milagre do céu. Deus vai sacudir, Deus vai surpreender. Vai acontecer, Deus vai te honrar e o milagre do céu vai acontecer. Deus determinou, está determinado. Ele assinou, já está assinado. Ele decretou, já está decretado. Ele já garantiu, é caso encerrado. É fato consumado, Ele já decidiu. Desde o princípio da tua oração, a ordem dEle saiu. Vai acontecer do jeito que Deus quer. Conforme Ele falou, todo o povo vai ver. Vai acontecer, terra vai abalar. Deus já se levantou, contemple pela fé. Vai acontecer, o milagre do céu. Deus vai sacudir, Deus vai surpreender. Vai acontecer, Deus vai te honrar. E o milagre do céu.